dituelak ia Ura ikaten lokoa Ezekuta zaitukua Opusupusa bidia Zabituk eta falan Mapioxe goxeka Mapioxe goxeka Iemiele Só sei que é cada por si Também sou VIP Ruas são da TIP Família grande no horizonte, os elefantes aterrorizantes, os fatores elegantes. Só sei que é cada por si, também sou VIP. As ruas são daqui. Família grande no horizonte, os elefantes aterrorizantes, os fatores elegantes. Fenômeno nostalgia, no fingia magia, no seu bolo apologia, fantasia de quem não magia. Pragia, vai ser de plástico, flores de plástico. Fantástico, ginuco fantástico Ozônio sem camada, neurônio pichado Sufocado com tinta no ambiente fechado As fofoqueiras na manhã de sábado Prova que a notícia espalha mais rápido Polícia na rua, portas estão fechadas Palavras perdidas, as ruas são cruzadas A mente age e o corpo não fez nada A mente feita e no bolso não tem nada Elas por elas, boa noite Cinderela Em noite de festeiro, ninguém quer ficar de vela Mas é que quando o galo canta na madruga A lua se apresenta e a Paquita se saúda Assim será, enquanto eu tiver por lá Em noite de sexta quente, melhor é nem chapar A mente que vai a mil, parece que até sumiu Quem nunca tomou Doril, não fala mais nenhum pio Sempre que a mente para, te separa num segundo Leva a sua alma de volta pra outro mundo A mente vaga entre várias Alemanha Versos e fantasias, meu cérebro não acompanha Só sei que é cada por si, também sofri Ruas são da TIP Família grande no horizonte, os elefantes Aterrorizantes nos fatores elegantes Só sei que é cada por si, também sofri As ruas são daqui Família grande no horizonte, os elefantes Aterrorizantes nos fatores elegantes Nos outdoors, nas ruas da Babilônia Enxergo milhões de coisas, alcanço milhões de vozes Vejo as opções, varejões, antivírus Vírus por mania, tem louco com a sua mania Olho nos bastidores, nem mesmo os anadores Anulam as fortes dores de poucos acertadores De placas e corredores que fora do seu controle Cones e motoristas que foram esmagadores Outras trilhas sonoras que batem na sua janela Entra na sua sala, quebra até a tramela Verba, tagarela, chapa só de tabela Meu coração gela, meus olhos por Te e me ligaram de lá, mas eu nem quis atender E se unidade acabar, isso é o fim pra você Quem já cansou de apanhar, não consegue esquecer A consciência pesar, talento emagrecer Os velhos falam de passado que nunca viveram Coisas que nunca brincaram, caminho que não correram Objetos encontrados do que se perderam Chamado de fracassado, sabendo que venceram Vieram perguntar se nós vamos instalar Se fato vai custar um qualquer pra não gastar Eu vejo a cara no colchão da sua memória Pra que se respire Espirre toda a sua história Só sei que é cada por si Também sofri Ruas são daqui Família grande no horizonte, os elefantes Aterrorizantes nos fatores elegantes Só sei que é cada por si Também sofri As ruas são daqui Família grande no horizonte, os elefantes Aterrorizantes nos fatores Minha elegantes E a visão que define é o resgate Agora se conhece que mante o manto da paz No playback, cabelo com chiclete Destaque na internet, as mina quer maconha e a cut long neck Esse é o Paulo, salve Paul Pisa nesse call, hip hop, dá pra fora, diz do call Por falar em call, conheço o Clodoal Pessoa humilde, o gueto representado Peça aos manos que curtem, não se machuquem Olha o cheiro de pólvora, traga esse perfume Salve, salve, olha os mano do Ouro Verde Wesley, Thiago, Pingo, Guilherme, a gente da gente Alucinação, Badinho, Jefinho, parceiros que estão aí Sempre serão humildes, sempre serei vocês Firme mantendo o elo E pra reforçar, lembro do André e do Banguelo Mano, Coquito logo estará com nós Olha, o Edicinho voltou firme na voz A periferia sofre também na moca Califórnia, hoje tá na memória Soldados de chumbo na esquina se enquadra Cabeça com sangue decepada na calçada No corte da navalha, essa lei sempre falha Sei que não só eles, é povinho atrapalha Mastiga essa salha, mó fogo de paia Lei atalaia, se organiza e embaça Seja bem-vindo à nossa conexão Soneca, mano, Mumu, Coyote lá do Cincão IML É o gueto, rapá Só sei que é cada por si Também sofri Ruas são daqui Família grande no horizonte, os elefantes Aterrorizantes nos fatores elegantes Só sei que é cada por si Também sofri As ruas são daqui sai da reta. Leme, sai, sai da reta. Leme, sai da reta. Leme, sai da reta. A lágrima de um homem vai cair. Vai cair. Vai cair.